pra todo lado. Ninguém respeita a Constituição. Os outros acreditam no futuro da nação. Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Do Amazonas, Paraguaiã, Minas Gerais e no Nordeste tudo em paz. Na morte eu descanso, mas sonhando eu solto, manchando os papéis por meus fiéis ao descanso do patrão. Que país é esse? Que país é esse? Vamos faturar 1 milhão quando vendemos todas as almas dos nossos índios no leão.